Eu tô sabendo que essa mina tá com queijo na buceta. Bate a siririca vendo cacete pra ele. Se tô ligado, teu quadril, a magema da tua teta. Tão colado no outro e tu parece um Pokémon feio pra caralho. Essa mina fala mal de mim, mó bochechão. Joga no TikTok toda tilt igual fofão. Menina tá de calma, não tem mocheira. Menina tá falando pra caralho, tem mó bafão. Como estrogonofe, huh? Tô naquele pique. Mais uma feiosa na next, dando xilique. Tu é feia pra caralho e parece um tatu bola. Se tu fosse um chinelo, a tua cara ia ser só. Chama de feia, elogio, porque essa mina é muito estranha. Eu acho que essa mina é um vilão do Homem-Aranha. Eu não sou de água doce pra dar palco pra piranha. Lá em casa, esse sabão, que essa mina tá com queijo na buceta. Bate a siririca vendo cacete pra mim. Se tô ligado, teu quadril, a magema da tua teta. Tá um colado no outro e tu parece um Pokémon feio pra caralho. Essa mina fala mal de mim, mó bochechão. Joga no TikTok toda tilt igual fofão. Menina tá de calma, não tem mocheira. Menina tá falando pra caralho, tem mó bafão. Como estrogonofe, huh? Tô naquele pique. Mais uma feiosa na next, dando xilique. Tu é feia pra caralho e parece um tatu bola. Se tu fosse um chinelo, a tua cara ia ser só. Chama de feia, elogio, porque essa mina é muito estranha. Eu acho que essa mina é um vilão do Homem-Aranha. Eu não sou de água doce pra dar palco pra piranha. Sabendo que essa mina tá com queijo na buceta. Vai ter siririca vendo cacete pra mim. Se tô ligado, teu quadril, a magema da tua teta. Tá um colado no outro e tu parece um Pokémon feio pra caralho. Essa mina fala mal de mim, mal bochechando. Joga no TikTok toda tilt igual fofão. Menina tá de calma, não tem mó cheira. Menina tá falando pra caralho, tem mó bafão. Meu estrogonofe, huh? Tô naquele pique. Mais uma feiosa na next, dando xilique. Tu é feia pra caralho e parece um tatu bola. Se tu fosse um chinelo, a tua cara ia ser só. Chama de feia, elogio. Essa mina é muito estranha. Eu acho que essa mina é um vilão do Homem-Aranha. Eu não sou de água doce pra dar palco pra piranha. Lá em casa com esse sabão, não presta pouco da tua banha.